Veio de baixo pra cima, menino franzino bom, pulando muro com pipi, as latas de mucilão, cheia de ninho, infância doce como mel. Chinelo de dedo pegando as estrelas do céu. Na ida pra escola sempre desviava o caminho, estilingue, bola de gude, futebol no campinho. Vi os de baixo subir, os de cima descer. Hoje ele tá aqui, tentando mostrar pra você que os prédios que nos cercam, arrisco olhar da sacada, ver que esse cartão postal tem casas amontoadas. Não era vivo, mas fiquei sabendo que era quente, nas histórias que velho boy vai contando pra gente. Quantos não vi partir daqui, o que me fez chorar, mas quantas vezes sorri quando vi vários chegar. Fico olhando os que cresceram por aí brincando, hoje tem filho, tem família ou então tá trampando. Destacado não fico, pois sempre tem alguns do lado. Minha mente sempre teve um lado meio complicado. Bati de frente com o superior, saí do ninho, me deparei com o sistema e fui me criando sozinho. Frase batia fundo, cê vai ser um zé ninguém. Eu balançava a cabeça e dizia, tá tudo bem, ainda não sou ninguém, só que aprendi a sorrir. Na hora que o bicho pega, pois é que cê vem pedir. A loucura vai além do que cê pode ver no rosto. Soldado da ladeira que nunca abandona o posto. A luz do poste é sinistra, não atravessa o gorro e tudo que verá são minhas lágrimas do morro. A loucura vai além do que cê pode ver no rosto. Soldado da ladeira que nunca abandona o posto. A luz do poste é sinistra, não atravessa o gorro e tudo que verá são minhas lágrimas do morro. Foi me criando só, que viu o meu melhor. Não sobe e desce do morro, os loucos fica só pó. Observei o pinote enquanto pintou os coturnos. O dia inteiro infernado, meu voo era noturno. Percebi que os gritos foram apaziguando as treta. Entre leões e verme, os de fibra e os que aguenta. Cada lembrança eu faço um passo na caminhada. E de degrau em degrau, eu vou subir nessa escada. Tem nego de ponta firme, fortalecendo a banca. Não cabe a mim ficar julgando os que sempre desandam. Cobranças do lado de cá, risos do lado de lá. Não adianta. Não adianta tentar por aqui, nada vai mudar. Rafa foi forte, me mostrou o que é ter postura. Eu passo isso pro Kaique enquanto tem a mente pura. Dura a caminhada até chegar aqui, mas cheguei, os que ficaram dia estarão aí. Revigorados pela vida que não deixa alternativa. Ou você luta e vence ou vira degrau de estatística. Ou mais um que foi encontrado em lençóis. Fim dramático, drástico, melhor fechar com nós. Pode chegar quem é de longe, boné debaixo do morro, produto da gente. Lágrimas no morro, hoje em dia nós domina, não abandona o posto. Não fique impressionado com as lágrimas no rosto. Eu quero ver um dia aí os manos do Queiroz unido. Queima uma carne com as mina naquele sol de domingo. Muito pra aprender, muito pra ensinar. E os manos que chegou, tem muito pra respeitar.